Alô, tá 3399, assistindo a chamada, pronto, táxi 135 a bordo, alterna Gavião 4 e 10 de autonomia. Na 3399, bate o Índia no ponto de espera Xamidu, no 8 95, ajuste no 0 no 2. 1012 no ajuste, autorizado táxi, bate o Índia no ponto de espera 1218, 95, na 3399, obrigado, bom dia. Qual é o 3399? 399, prossiga. Por um acaso, vocês saberem informar que tem acesso a uma faixa dourada que está no pátio, de quem é? Negativo, infelizmente, comandante. Só um momento que eu vou chegar com a outra operadora que ela sabe. Valeu. Negativo, ok, comandante? Tá ok, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3399, tá no ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, 3399, Olinda, colapsa 10, o vento de 0,80 graus com meia dúzia nós. Tá 3399, Olinda, colapsa 1-0. 3399, decolou 0920, correção, 119, decimal 8, é a frequência do controle. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAN 3399. 3399, sobe para o nível 360, contato radar vigilante. 360, vigilante, 3399. Pode voar, Brindisan? Oi, Leda. Leda. Escorpião Kilo, acione identificação, desse mantém o 050 na frente de dono. 050 na frente de dono, na hora que é o Kilo. 399, chama Centro Recife, em 1251, alternativa 1-3395, sobe restrito ao 340. Sobe restrito ao 340, 125, 1-3395, obrigado, Matheus. Até o quilo desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. Então, no 0 no 2, descendo para 2000, eu acerto a quilo. controle, o Oscar Delfino informa que após a posição diurna, a intenção é pouso, cancela o plano de instrumento, estabilizar para pouso não no 7, se possível. Tente estabilizar a chama torre e a coordenação, fazer coordenação direta com a torre para o pouso visual não no 7. Grato, coordena com a torre. Acho que até o quilo, chama a torre 1-895 para mudança de regras e pouso na 1-9-7. 1-9-895, acho que até o quilo. Torre Salvador, o Palma está gostando até o quilo. Acho que até o quilo, boa noite, continue a aproximação, repórter marcador externo, baixar para lá. Passou até o quilo, solicita modificação de plano e pouso na 1-9-7, se possível. Condições visuais? Afirma, condições visuais, vai fazer aquilo. Plano modificado agora 0525, me chame quando para base, para o final da 1-7. Chamar para base da 1-7, vai fazer aquilo. Professor, o Hotel Kilo na base do ano 7. Hotel Kilo autorizado, sinal, reporte na final, por gentileza. Reporte na final, Hotel Kilo. Hotel Kilo tem contato visual, tem livre pouso na 17, o vento é de 0,80 graus com 5 nós. Os autorizados na 17, Hotel Kilo.